De dia quer carinho, de noite quer tapão. Eu te dou carinho, mas tá de catucadão. Não me chama de neném, se não for pra me cuidar. Já que a gente começou, agora tem que terminar. Desce, sobe, rebola. Agora posso até te dar carinho. Tô sentando gostosinho. Gosta de mexer, gosta de jogar. Então faça isso que eu vou avaliar. Depois que mexe a bunda, vai mexer a cinturinha. Quero ver o gingado dessa novinha. Joga, joga a bunda, vai novinha. Joga. Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném. Que chora se você não dá carinho. Você não dá carinho, meu colinho é seu também, neném. MC Michael, o pipoco dos paridões. Portal do Arrocha. O teu silêncio dói lá no fundo. Não me ignora. De dia quer carinho, de noite quer tapão. Ó, oh, eu te dou carinho, mas tá de catucadão. Depois que mexe a bunda, vai mexer a cinturinha. Quero ver o gingado. Não fala assim comigo, eu sou apenas um neném. Chora se você não dá carinho. Meu colinho é seu também, neném. Não fala assim comigo. Obrigada, MC Michael, pelo convite. Tamo junto, hein? Lani Smith, pra se apaixonar. Tamo junto sempre, bebê.